E aí, meu mano Tom, os cara quer falar que nós tá tumultuando. Então agora os cara vai falar, meu parça, porque agora nós tá tocando, foda-se. É assim que nós tá, moleque. Então vocês querem falar? Eu vou dar um bom motivo, tiozão. Tenho meninas nas ruas, tenho os meus manos nas curvas. Mas quando elas tiram fogo, eu chamo uma das suas. Seus manos só tomam água, meus soldados cavou. Você só bonga o palha e eu só bongo o mentor. Lado com as gatas do lado, rindo da sua cara, me olhando admirado. De origem nobre, vocês não queriam falar? Então fala, fiote. Eu tenho um pacto alternativo. Não faltará vitória se houver inimigo. Ela é dependente, me sente igual morfina. Com o corpo suado, me tome igual codeína. Eu penetro sua alma, invado seu organismo. Faço sua cabeça com um toque de cinismo. Bem-vindo ao dia do seu julgamento. Dobrem os seus joelhos que eu faço o orçamento. Vejo a noite querendo comprar minha fé. Isso é pra quem quer, foi-se o tempo de quem é. 4-5 manos meus entram na agência, tá ligado? Tiro pra todos os lados, tiro pra todos os lados. Alguns manos tão de pé, outros manos tão deitados. Tiro pra todos os lados, tiro pra todos os lados. Alguns manos tão de pé, outros manos tão deitados. Dinheiro é dinheiro, papel vem primeiro. Pode ser estrangeiro, eurodólar dá no mesmo. Sempre malandro no naipe, só de Gucci ou Nike. Louis V ou Versace, carro, moto e a parte. Você não me viu chegar, mas viu a minha ascensão. Você só me vê ganhar, iluminado ou não. Só férias longe da city, a beira-mar com as beat. No closet da suíte, sem Abercrombie e fit. Graças a nós o progresso, de chavando nos versos. Gangster quer dinheiro, eu sou mais um, eu confesso. Joga na minha conta, enquanto você fala, eu acendo outra bomba. Tiro pra todos os lados, tiro pra todos os lados. Alguns manos tão de pé, outros manos tão deitados. Tiro pra todos os lados, tiro pra todos os lados. Alguns manos tão de pé, outros manos tão deitados. Tiro pra todos os lados, tiro pra todos os lados. Alguns manos tão de pé, outros manos tão deitados.